fé em Deus é grande. Minha fé em Deus é grande. É grande como o universo. A roda da capoeira. Proteção a Deus eu peço. A corda do birimbau. O meu nome eu vou falar. Eu me chamo o passado. O futuro bem presente. Viva Deus lá nas alturas. E a capoeira para a gente. Camaradinha, viva meu Deus. Viva meu Deus. Meu mestre, viva meu mestre, camarada. E quem me ensinou? E quem me ensinou, camarada? E a capoeira? E a capoeira, camarada? E volta de mundo? E cheguei na igreja, me confessei. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu cheguei na igreja, me confessei. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu cheguei na igreja, me confessei. Santa Maria, Mãe de Deus. Olha, chora, menino. O menino chorou. Opa, menino, oh, yeah, yeah, yeah. O menino chorão, oh, yeah, yeah, yeah. Sua mãe foi pra fonte, oh, yeah, yeah, yeah. Foi seu pai pra capula, oh, yeah, yeah, yeah. Foi buscar jaca mole, oh, yeah, yeah, yeah. Foi buscar jaca dura, oh, yeah, yeah, yeah. Ou é tu que é moleque, oh, moleque é tu. Ou é tu que é moleque. No chão tico-tico. Se meu amor fosse embora, eu não fico. Põe a laranja no chão tico-tico. Sai arrendado e rendado de bico. Põe a laranja no chão tico-tico. Se meu amor fosse embora, eu não fico. Põe a laranja no chão tico-tico. Sai arrendado e rendado de bico. Põe a laranja. Olha, joga bonito que eu quero ver. Ai, ai, ai, que. Olha, joga uma coisa que eu quero aprender. Ai, ai, ai, que. Ai, que, ai, que, ai, que, ai, que. Ai, ai, ai, que. Olha, joga bonito que eu quero ver. Ai. Meu, sua palavra valeu, colega meu, sua palavra valeu. Uma pedra deu na outra, seu coração bateu no meu. Ei, galo cantou, ei, galo cantou, camarada, recocorocô, ei. Capoeira. não se decida. Se decida o cidadão, cabra conhece o perigo, do cotovelo para a mão. Ei, galo canto, ai, ai, ai, ai.